Tenho ponto de espera da Notec. Mike Eco Delta, tem abastecimento turbulência em Embraer da Azul, tem livre decolagem pista no 7, vento no 20, grau 079. Solo Salvador, o gol, o 90 de 3. Viver Alfa Alfa, prossiga, intenção de pouso 1-0? É, negativo, a intenção é cancelar e ficar na base da, pela direita da 1-7. Sente reporte para mudança de cor. Reportarei Alfa. O azul 4299 no solo ao 04, ao livrar a direita 121 decimal 1. Livrar. São Salvador, gol 90 de 3. Mike, Echo Delta, Airborne at 05, contact control 1, 20.8. Control 1, 20, Mike, it's up. 083. Mike Charlie Alpha, negativo. Mantenha a posição. Vitor Alfa Alfa para o cancelamento, prosseguindo para a base pela direita da 1-7. Vitor Alfa Alfa segue para qual pátio, após pouso? O pátio será da ADEI. Sente, Vitor Alfa Alfa, plano cancelado 06, autorizado base curta para 1-7, reporte final. Botarei final da 1-7. Para final curta, o Vitor Alfalfa. Vitor Alfalfa, ele me pôs o pistão no 7, o vento 150 graus, 069. Alfa. Vitoral Alfa no solo aos 08. Cruzado backtrack, ó, livrar na Oscar. Reporte livrando. O Mike Charlie Alfa tem livre ingresso. Pistão na 7, reporte alinhado e pronto. Vitor Alfa Alfa, estacionar frequência livre, bom dia. Autorização, chame 121, décimo 1. Mike Charlie Alpha, livre decolagem pistão na 7, vento 150 graus 03 nós. Mike Charlie Alpha, decolado aos 12, controle 120, decimal 8, bom dia. Salvador Tower, bom dia, America 239, third final, runway 10. America 239, good morning, continue approach, report out of marker indicating Dawa Lockett. We're out of marker inbound America 239. Roger, you're clear to land runway 10, range 100 degrees, 06 knots. Alright, we're going to land runway 10, America 239, thank you. Bom dia, uma senhora pronta com tráfego na final. Gol 1887, tem condições. Qual é só? Vai manter o ponto de pé. Xané 6312, continue a aproximação, vai de pista livre. Medical line 239, on the ground at 18. Leave the runway on your right, contact ground control 121.1. 21-1, America, 39. Meia 312, check train, livre pouso, pistola 0, vento 140 graus, 0 menos. Pouso 0, lançado na base. 8887, após a aeronave na curtíssima da Avianca, ali mantém pista 1 a 0, agilizando a manobra para decolar sem autorizado pela torre. Após a Avianca, ali mantém agilizando, Salvador, tá 3604 estabilizada a 3 milhas e meia do externo. Sexta 3304, é forte externo 3, pouso baixado para baixo. Quilo, Quilo Lima, prossiga. Porte para ingresso, pista na 7, Quilo, Quilo Lima. Na 63-1-2, no solo aos 2-1, livre à direita, 1-2-1-1, bom dia. 1-2-1-1. Bom, Quilo, Quilo Lima, tem livre ingresso, pista na 7, reporte aliado e pronto. Autorizado decolar pista 1-0, vento 1-7, 0 graus, 0-7-9. Autorizado decolagem 1-0, 8-7. Externa, baixada travada, 3304. Então é 3304, continua em aproximação, aguarde pista livre, aeronave da Gol iniciando rolagem no momento. Então 3304, livre pouso, pista 1-0, vento 1-7, 0 graus, 0-5-9. Livre pouso, radar 3304. Gol 1-8-8-7, decolado aos 2-2, controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, bom dia, 8-8-7. Quilo, Quilo Lima, autorizado a decolar pistão no 7, vento 1-6, 0 graus, 0-6-9. Então é 3304 no solo 24, vira à direita, seguindo o Avianca. Chame 121 decimal 1. Seguindo Avianca, 121 3304. Núcleo Lima, decolado aos 25, controle 120, decimal 8, bom dia. Bom dia, senhor, 208 Lima. Salvador, muito bom dia, esse é o trip 5217, estabilizado ILS X-Ray, pista 10. Trip 5217, check trem, livre pouso, pista 10, vento 190 graus, 07 nós. Estabilizado pouso, cabeceira 10, check de trem, baixado travado, trip 5217. Corre, Salvador, 1083, pode estar pronto. 1083, mantém ponte verde. Será. Após a passagem da TR da Trip na Curtíssima, a Lima tem que estar zero. Matiu, após a passagem da Lima 6, ao 083. 5217, no solo aos 30, vidro direito na eco, puxando solo 121, decimal 1. Fica na eco, 121, decimal 1. Uno, muito obrigado, tenha um bom dia, bom trabalho. Bom dia. O 9083, livre decolagem, pista 190, vento 120 graus, 089. Descendo. Gol 9083, decolar 232, controle 120, decimal 8. 208. Salvador, bom dia, TAM 3859, estabilizado X-Ray Down no zero. TAM 3859, livre pouso pistão no zero, vento no 40 graus, 049. Livre pouso no zero, TAM 3859. R5973, após a passagem de tráfego na curtíssima, alinha e mantém agilizando para decolar assim que liberado pela torre. Torre Salvador, azul 9978, sinal 10 milhas. Azul 9978, reposta de entrante, pouso baixado travado. Azul 9978. Rio 5973, livre decolagem, pistão 1-0, vento 120 graus, 079, bom dia, boa viagem. Muito obrigado, bom dia, livre decolagem, 5973. Azul 9978, check trem, livre pouso, pistão a zero, vento 160 graus, meia dúzia de nós. Trem baixado e travado, livre pouso, azul 9978. 5973, decolado às 40, controle 120, décima 8. 908 aí. 9978 no solo, aos 4-1, nível direito na Fox. Chame solo 121 no decimal 1, bom dia. Solo 21 do 9978, bom dia. Número 6211, a linha decola, pistão no zero, vento no 40 graus, 0679. Gente, a linha decola no zero, Oxa 6211. Chama o táxi. Gente, Lima aqui do Zulu, chame na papá. Xané 6211, decolado aos 45, controle 120, decimal 8, boa. Controle 1208, Xané 6211. Lima Kilo Zulu, autorizado ingresso, reporte alinhado pronto, cabeceira 35. Quilo Zulu, após decolagem, prega com razão de subida. Aquilo Zulu, 10 segundos para decolagem. Lima, Aquilo Zulu, livre decolagem, pista 35, vento no 5, 0 graus, 0 menos. Personagem chama táxi, Vitor Alfa. Lima Kilo Zulu, decolado às 49, controle 120, décima 8. Lima Kilo Zulu. O B único, o Vitor Alfa Alfa, reporte para ingresso, pista 7. Vitor Alfa Alfa, linha, reporte totalmente pronto, pista na 7. Vitor Alfa Alfa, autorizado a decolar a pista 1-7, vento no 40 graus, 8 nós. Vitor Alfa Alfa, decolar 255, tem condição de cruzar o campo de imediato? Afirmativo, senhor. Agilizando autorizado, cruzamento do campo, Vitor Alfa Alfa. Ok, curva esquerda para o cruzamento, Vitor Alfa Alfa, imediato. Vicente, reporte livrando antes da pista 90. Reportarei. Torre Salvador, no chão 63, o Nuno passou. Autorização de pouso. Chanel 63, Honor, confirme. Continue em aproximação, aguarde autorização de pouso. Chanel 63, Honor. É, vai aguardar, não foi copiado. Bravo, que Luiz reporta na final na 7. O Vitor Alfonso já livrou, já cruzou a pista e é pro direto de Alagoinhas, positivo? Coordenação com controle, o Vitor Alfonso, chame controle no 20.8. 208, grato. Xenem 631, tem livre pouso, pistão 1-0, vento no 40 graus, 05 nós. Tráfego de pequeno porte com proa nordeste não interfere no seu pouso. Livre pouso no 0, fique isso, Xenem 631. Oi, Salvador, muito bom dia. Eu sou 3179, ponte para pronto. Bravo Kilo Whisky, tráfego, a sua frente, a visual. Torre Salvador. Qual é o tráfego esperado, Bravo Kilo Whisky? 179 no ponto, perda, pistão zero pronto. O 3179 da Tama tem ponto de espera. Xanem 311 no solo, Paulo 58, 121 no norte. 1211. Confirm runway 10 or 17. Final approach, right now runway 10, I think to land runway 17. Roger Mike, Echo Delta. If you consider your plane, you're gonna be the second to land on runway 17, confirm. Okay, I cancel right now the plan to land and wait if necessary to land runway 17. Roger. Turn left now. Traffic on your left, 3 miles Ayers, final runway 17. Full traffic right. O Bravo Luiz, que tráfego à sua direita? Mantendo mil pés e curvando base para a pista 197. Bravo que Luiz tem livre pouso, pistão 97, vento 1970 graus, 05 nós. 1179, autorizado, alinhar e decolar pistão 90, vento 180 graus, 05 nós. Alinha e decola, dan 319. A pista 10. Azul 4299, tá na escuta? Senhor, por gentileza, pode adiantar seguindo o tom aí, mas tem ponto de espera. O Mike Echo Delta reports on final. Runway 4299 ali, mantém pistão zero. Continue approach, wait for clearance to land the rope. Mike Echo Delta. We continue approach and wait clear to land, runway 17. Confirm your apron after the land. Okay, 4. Roger. Torre, Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima, prossiga. No localizador. Visual com a pista. Gente, continua a aproximação, Kilo Serra Lima. Após o stand, solicita prosseguir para 17, se possível. Sente reporte para cancelamento de plano, Kiko, o Kilo Serra Lima. Lima. O Kilo Whisky no solo, zona ao 02, mantenha Quebec. O Mike Echo Delta, clear to land runway 17, wind 120 degrees, 079. Okay, clear to land runway 17, Mike Echo Delta.